Eu estou na linha agora para conversar com o Laênio Losch, ele que é professor da área de Conscienciologia, voluntário na Associação Internacional de Programação Existencial, a APEX. Bom dia, Losch. Bom dia, Guilherme. A satisfação aí participar do seu programa. Vamos falar de um assunto, né, que vem causando repercussão nas redes sociais, né, isso até nos surpreendeu, porque teve agora o lançamento de um filme nacional, né, a comédia De Pernas para o Ar 3, com atrizes bem conhecidas, com a Ingrid Guimarães, com a Maria Paula. E numa cena desse filme, elas citam um termo que é bastante comum na Conscienciologia, o termo proexis. E isso disparou no Google uma grande quantidade de procura aí de gente querendo saber o que é que significa proexis. Por isso nós entramos em contato com você justamente, para você nos explicar o que é a tal da palavra proexis que tem tanta gente procurando no Google nos últimos dias. Sem dúvida. Guilherme, a proex, na verdade, é uma junção de dois termos, programação existencial. Daí a constituição desse termo proex, né? Programação existencial. O que consiste isso? De uma forma geral, a gente pode colocar, classificar as pessoas de duas formas, né? Aquelas pessoas que sentem, se questionam sobre o propósito da vida, se tem alguma coisa a ser feita, qual é o sentido da sua vida como um todo, né? Muitas vezes, algumas até mencionam a condição de sentir um certo vazio existencial, uma falta, assim, do que fazer, de quais os objetivos ter na vida. Por outro lado, você tem aquelas outras pessoas que intimamente têm uma certa noção, um senso de ter algo a realizar, de ter algo a fazer, uma espécie de missão, de propósito, que vai trazer algum tipo de benefício para a sociedade, para a humanidade de uma maneira mais ampla, mesmo que ainda não saibam o que exatamente. Mas a noção, então, de programação existencial é justamente sobre isso. O que já, desde a antiguidade, seja na filosofia, nas religiões, um pouco se aproximou desse conceito, a partir das noções de propósito de vida, projeto de vida, missão, mas não chegaram até o conceito exato de programação existencial. Programação existencial, então, a partir da visão da Conscienciologia, é o conjunto de metas e ações, né, um planejamento que a pessoa faz da sua vida, da sua própria existência. Só que com um detalhe, antes de renascer, segundo a Conscienciologia, se admite a existência de múltiplas vidas. E a pessoa, então, antes de uma nova vida, ela faz um planejamento. Então, por que que ela vai nascer numa determinada época? Por que que ela vai nascer naquela família e não em outra? Por que que ela vai nascer num determinado país e não em outro? Então, isso não é aleatório, não é sorteio. Tem uma razão de ser. A pessoa, cada um, seus ouvintes, espectadores, pelas redes sociais, não tem que admitir nada do que a gente está falando. A pessoa tem que ter experiência pessoal. Mas essa noção de ter algo a realizar, que a sua vida tem uma certa singularidade, uma certa função, isso, muita gente tem esse sentimento, essa sensação. E é justamente do que trata a programação existencial. E no filme, De Pernas para o Ar 3, foi muito bem colocado, porque justamente a personagem, a protagonista, que é representada pela Ingrid Guimarães, ela está meio com a sensação de um vazio, né? Ela faz uma mudança na sua vida e há uma dificuldade de adaptação, porque ela vem de um quadro, né, o personagem vem de um quadro de ser muito workaholic, né, muito dedicado ao trabalho, deixando a família de lado, e num determinado momento ela decide fazer uma mudança radical. Nessa mudança radical, então, meio que se aposentar, entre aspas, né, de passar um negócio para que outras pessoas cuidem e ficar só dedicado à família, ela tem essa dificuldade, tanto ela quanto as pessoas em torno dela, os familiares, essa dificuldade de adaptação. E aí vem uma condição de vazio, de certo ostracismo, e começa a ter essa necessidade de colocar algo no lugar, né? E aí é que, na interação com a personagem representada pela Maria Paula Fidalgo, a personagem da Maria Paula serve como mentora, falando em termos de roteiro, né? O personagem que tem a função de mentor orienta ela no sentido da proética, quer dizer, ela tem que está de acordo com a sua programação existencial. E é nesse sentido, então, que o termo é citado, muito bem contextualizado no âmbito da história. Vale ressaltar que essa comédia, quer dizer, engana-se quem acha que é uma simples comédia, porque ao mesmo tempo que ela faz, promove o riso, ela também traz questões e reflexões. Vale muito a pena, porque justamente faz o espectador, os espectadores, refletirem sobre as suas próprias vidas, as decisões, as prioridades da vida. Então, eu digo que é uma espécie de drama e comédia, né? Ao mesmo tempo, e com uma reflexão existencial muito grande. E, obviamente, leva a pessoa também a questionar sobre a sua proeza, entendeu? O que ela veio fazer nessa vida? Ninguém veio aqui a turismo, entendeu, Guilherme? Ninguém veio aqui só a passeio. Quais são os acertos? Quais são as melhorias, tanto pessoais, do ponto de vista de melhorar, ser uma pessoa melhor, quanto também as contribuições que a pessoa pode dar? E é justamente sobre isso, então, que trata a programação existencial ou PROEX. E olha, é bem interessante a cena, né, quando é mencionada essa palavra, esse termo PROEX, porque estão ali as duas personagens numa cachoeira, né, em busca de paz, e aí, né, a personagem lá da Ingrid Guimarães tentando meditar, mas não conseguindo devido a todos os tormentos aí. A personagem da Maria Paula, né, tenta fazer ali uma tranquilização dela, enfim, falar ali, né, olha, mas fica tranquila, você precisa estar mais próxima da sua proexis. E aí, quando você acha que a personagem da Ingrid Guimarães entendeu tudo, né, com aquela cara de alívio, ela solta: não entendi nada. E aí vem o gancho justamente para a gente, né, explicar um pouco do que é esse termo proexis. Inclusive, né, você é voluntário na Associação Internacional de Programação Existencial, né, que trabalha vários desses assuntos. Quem está nos ouvindo agora, quer saber mais, né, se aprofundar até nesse estudo, tem um site ali da APEX. Quais são as recomendações que você dá para quem tem interesse em saber mais sobre o assunto, Loche? Olha, hoje tem muito material sobre isso. Você citou o site da APEX. A APEX é a Associação Internacional da Programação Existencial, ou seja, a Associação Internacional da PROEX. É uma instituição sediada em Foz do Iguaçu, mas tem atuação internacional, especializada no estudo da PROEX. Tá? O site da APEX é www.apexinternacional.org. www.apexinternacional.org. Ali tem uma série de informações, inclusive nós temos cursos, tanto presenciais quanto à distância, atendimentos personalizados gratuitos também. Então tem uma série aí de possibilidades para a pessoa interessada. Agora, eu sugiro também, há uma entrevista minha no YouTube, que a pessoa pode digitar, Laênio Loche, Programação Existencial. É uma entrevista dada à TV Complex. Lá eu apresento, dou uma visão geral, numa linguagem bem acessível, sobre o conceito de PROEX, como a gente está fazendo aqui, mas com maior aprofundamento. Então, vale a pena também para quem tiver interesse no próprio YouTube. Ela é uma entrevista dividida em 5 partes, né, para televisão. Tá? E também, nós temos um livro do professor Valdo Vieira, que é Manual da PROEX. Manual da PROEX é um livro onde trata com profundidade sobre esse tema. Certo? E aí a pessoa já tem um bom ponto de partida para poder pensar no seu caso em particular, né? Qual é a minha programação existencial? Porque essa é uma das grandes questões, né? É a pessoa descobrir ou identificar qual é a sua programação existencial, para que ela possa realizar. E veja, muita gente hoje, não vou dizer que são todos os casos, obviamente, mas alguns casos da pessoa se encontrar numa condição de melancolia, de tristeza, às vezes até mesmo depressão, se dá por estar fora da sua programação existencial. O que eu quero dizer com isso? É porque a pessoa tem o que a gente chama de melim, melancolia intrafísica, porque ela não está fazendo aquilo que ela se propôs a fazer. Quando a pessoa está numa condição dessa, que a gente chama de desvio de PROEX, ou ectopia, quer dizer, está fora do local, ela pode apresentar um quadro de maior melancolia, de tristeza, e, como eu disse, até mesmo depressão. Então, a programação existencial, na hora que a pessoa começa a se alinhar com aquilo que ela realmente veio fazer, aquilo traz um bem-estar enorme. Então, é até uma questão de qualidade de vida, de saúde, de bem-estar, de uma forma geral, a pessoa está realizando a sua programação existencial. E olha, vamos destacar também aqui para o ouvinte que aos sábados aqui na RCI, da 1 às 2 da tarde, tem o programa Projeto de Vida, que é produzido justamente pelo pessoal da Apex, em que são abordadas várias dessas questões, né, que falamos aqui com mais profundidade, inclusive devido ao tempo, né? Enfim, a nossa entrevista aqui acaba sendo breve. Laíno Losch, muito obrigado pela participação e esclarecimentos aqui na RCI. Eu que agradeço e estarei sempre à disposição de vocês, tá? Muito obrigado.